ZYK690. Gazeta. Gazeta AM. Frequência 890. 890 kHz. ZYE 962. 49 metros. Frequência de 5.955 kHz. 31 metros. Frequência de 9.685 kHz. 19 metros. Frequência de 15.325 kHz. Esporte. Música e informação. Pede a banda pra tocar o dobrado. Olha nós outra vez no picadeiro. Rádio Gazeta AM 890 e os melhores momentos do programa. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Quem não tem lenço, se despede menos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Você não precisa fazer muito. Basta fazer o bem e fazê-lo bem. Atenção, atenção, atenção. Vamos então para o disco impossível de Alcione. Atenção, eu estava conversando com Alcione na base de... Se tivesse que formar uma seleção de música popular brasileira, quais as músicas que ela colocaria no gramado? E, evidentemente, só clássicos, né? Só músicas impecáveis, né? O melhor da música popular, assim como a gente procura colocar o melhor jogador em campo. Então, já que estamos em clima de seleção, aqui vai a seleção Canarinho de Alcione. Atenção, vou pedir aos Zé Carlos aqui em casa para rodar essa gravação com Alcione conversando comigo e dizendo da seleção Canarinho que ela colocaria em campo com as 11 melhores músicas que ela conhece. Vamos rodar, por favor. Vamos então à nossa seleção Canarinho. Você sabe que eu estou fazendo a seleção Canarinho, como todo mundo sabe aí. Ah. Mas eu gostaria que você desse a sua escalação, Alcione, porque você tem muito bom gosto, então eu tenho certeza que vai sair coisa de primeiríssima qualidade. Vamos lá. Qual é o time que você botaria em campo numa hipotética Copa Mundial da Canção Popular? Vamos ver. O Brasil formaria com que time? Vamos lá, na sua opinião. Na minha opinião, o Brasil formaria a seleção Canarinho da música popular brasileira com o Paneguinho. Oi. O Paneguinho, Dia do Lobo. Sim, maravilha, né? Maravilha. O Paneguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, o Paneguinho começando a andar. Lindo, lindo. Bom, Travessia de Milton Nascimento. Travessia de Milton Nascimento. Solta a voz na estrada. Já não quero parar meu caminho. Sérgio Bittencourt também. Modinha. Modinha? É uma boa, modinha. Oh, olho a rosa na janela, sonho um sonho pequenino. Se eu pudesse ser menino, eu roubava esta rosa e ofertava todo prosa a primeira namorada. Sim. Ah, meu Deus, olha os tempos. Ai, uiô. Ai, uiô, eu nasci pra sofrer. Vou olhar pra você, meu sonhinho. Você não cantou isso no meu show, não? Não. Não. Eu gravei essa música no máximo de sucesso. Ah, gravei. Da Fonogram, gravei. Ah, tá aí, eu vou querer isso aí. Eu tenho no máximo de sucesso. Tá. Acho que é o número 12, o número 11, eu tenho gravado essa música. Sim. Se todos fossem iguais a você. Ah, que beleza. Ela já escolheu 5. Me lembra muito mais. 5. Me lembra muito demais essa criatura. Cara. Nossa Senhora. Bom, outra. Valsinha de Chico Buarque. Um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Esse... Como é que você fala esse negócio na voz? Quase sensacional. Ah. Sobe, cai, que é uma... Você dá uma queda assim que é difícil. Vamos lá. Outro... A Jangada Voltou Só. Opa, do Caymmi. A Jangada Voltou Só, de Caymmi. A jangada saiu com Pedro Ferreira, né? A jangada saiu com Pedro Ferreira e Bento. A jangada voltou só. Tá tudo aí, né? O retrato tá aí da tragédia, né? A jangada voltou só. Já morreu. Quer dizer, dançar. Né? Dançar. A Bom, noite do meu bem. Ah, isso. A noite do meu bem, realmente. Diz aí. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver. E a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. A música vai ser sempre moderna, não é? Sempre. Sempre será. Sempre atual, né? Ah! Falta o nome. Os botões da blusa. Nove. Camisa que nove. Você usava. Seus botões. Esse aqui. E aquela blusa, né? É, linda. Assistia tudo, não dizia Roberto. Nada. Não, Roberto, realmente é o concurso, né? É, esse concurso. Realmente. Vamos ver qual é a camisa dele. Não resta a menor dúvida. Para o senhor aí. Atenção. Aqui, uma música que eu tenho a maior frustração qual de não é? Ter gravado na frente de todo mundo. Quem é? Qual é? Devias vir para ver os meus olhos. As rosas não falam. Tons, pois quem sabe sonhavas meus sonhos por mim. Cartola. Cartola. As rosas não falam. Vamos ver a camisa 11, último. E finalmente eu faria o gol da seleção. Opa! Faria o gol da seleção canarim. Com minha vida era um palco iluminado. Eu vivia vestido de dourado. Palhaço das perdidas ilusões. Cheio dos guizos falsos da alegria, andei cantando a minha fantasia entre as palmas febris dos corações. E assim tivemos a seleção Canarinho de Alcione. Outros compositores e outros intérpretes vão ser convocados por mim para que formem as 11 canções mais bonitas que entrariam em campo para defender a música popular brasileira. A seleção de Alcione foi Upa Neguinho, Travessia, Modinha, Aioiô, Se Todos Fossem Iguais a Você, Valsinha, a Jangada Voltou Só, A Noite do Meu Bem, Seus Botões, As Rosas Não Falam e Chão de Estrelas. Amanhã, a partir das 9 horas, mais um programa Flávio Cavalcante, edição rádio. Brasil, CYK 690, onda média 890 kHz, CYE 962, 963, 964, ondas curtas 49, 31 e 19 metros. Gazeta, rádio mais perto de você.